658, página 544. Então, Noah, que me dizes de um frente a frente enquanto esperamos? Senti o entusiasmo silencioso de Melanie. Está bem. Ian, deixa-me ficar primeiro com a bola, recuando e colocando-se em frente à baliza. Consegui metê-la entre ele e o poste, marcando. Investi em frente, quando ele dava um pontapé na bola e conseguiu apanhá-la de novo. Marquei outra vez. Ele está a deixar-nos ganhar, resmungou Melanie. Vá lá, Ian, tens de jogar. Eu estou a jogar. Diz-lhe que está a jogar como uma menina. Sim, a jogar como uma menina. Ian riu-se. E eu consegui roubar-lhe a bola mais uma vez. O insulto não era suficiente. Foi então que tive uma ideia luminosa e chutei a bola na direção da baliza, pensando que deveria ser a última vez que conseguia fazê-lo. Mel não estava de acordo. Essa ideia não me agrada, mas eu aposto como resulta. Voltei a colocar a bola no centro do terreno. Se ganhares, podes voltar a dormir no meu quarto, enquanto eles estiverem fora. Estava a precisar de uma boa noite de sono. O primeiro de 10, com ruído gutural, Ian chutou a bola com tanta força que ela passou à minha frente e recosteou ao longe, na parede invisível, atrás da minha baliza, regressando para junto de nós. Olhei para Lily. Passou ao lado? Não. Parece-me que foi mesmo ao centro. 1-3, anunciou Ian. Foram necessários apenas 15 minutos para ele ganhar, mas pelo menos eu joguei como devia ser. Até consegui meter mais um golo, a muito custo, do qual muito me orgulhei. Respirava já com dificuldade, quando Ian me conseguiu tirar a bola de novo e rematou a minha baliza pela última vez. Ele estava fresco que nem uma alface. 10-4, ganhei. Bom jogo, observei ofegante. Cansada? Perguntou ele com uma expressão deliberadamente inocente. Muito engraçadinho. A seguir espreguiçou-se. Eu próprio sinto-me pronta a ir para a cama. Estremeci. Ei, Mel, sabes que era a brincar. Porta-te bem. Lily olhou-nos estupefacta. A Melanie do Jared não vai muito à bola comigo, explicou Ian com um piscar de olho. Ela ergueu o sobrolho. Isso é interessante. Estou a estranhar a demora do Wes, resmungou Ian, sem valorizar a reação dela. Querem ir ver o que aconteceu? Aproveitava e bebia água. Eu também, concordei. Então, tragam-me água quando voltarem. Lily deixou-se ficar onde estava, meio esticada no chão. Ao entrarmos no túnel estreito, Ian passou-me o braço à volta da cintura. É muito injusto a Melanie fazer-te sofrer quando se zanga comigo, observou. Desde quando é que existe justiça nos humanos? Bem visto. Além disso, ela teria todo o prazer em fazer-te sofrer a ti se a deixasse. Ele deu uma gargalhada. É bom o que está a acontecer entre o Wes e a Lily, não achas? Perguntou. Sim, ambos parecem estar muito felizes. Isso agrada-me. A mim também. Finalmente, o Wes conseguiu apanhá-la, o que me dá alguma esperança. Piscou-me o olho. Achas que a Melanie se sentiria muito desconfortável se te beijasse neste preciso momento? Fiquei tensa durante um segundo. E a seguir, respirei fundo. Julgo que sim. Ah, sim. Tenho a certeza. Ian suspirou. Entretanto, ouvimos o Wes a gritar. O som vinha do fundo do túnel e ficava mais próximo a cada palavra. Eles voltaram, Noah, eles voltaram. Levei menos de um segundo a processar a informação e a começar a correr desenfreada. Atrás de mim, Ian resmungou qualquer coisa sobre um esforço inútil. Quase atirava com o Wes ao chão. Onde? Perguntei-lhe ofegante. Na praça. Desatei novamente numa correria. Entrei derrompante no grande espaço da horta, com os olhos já à procura. Não foi difícil localizá-los. Jamie encontrava-se à frente de um grupo de pessoas, mesmo à entrada do túnel do sul. Olá, Noa, chamou ele, acenando-me. Enquanto eu contornava a horta a correr, Trudy prendia-o pelo braço, como que impedindo de vir ter comigo. Ao chegar junto dele, agarrei-o pelos ombros e puxei-o para mim. Oh, Jamie, sentiste a minha falta? Só um bocadinho. Onde estão os outros? Regressaram todos a casa? Estão todos bem? Além de Jamie, Trudy era a única pessoa que participara no raid que via ali. Os restantes membros da pequena multidão, Lucina, Ruth Ann, Kyle, Travis, Violeta e Raid, estavam a dar-lhes as boas-vindas. Regressaram todos sãos e salvos, sossegou-me Trudy. Varri a grande gruta com o olhar. Onde é que eles estão? A lavar-se, a descarregar. Queria oferecer-me para ajudar. Qualquer coisa que me pudesse levar até Jared, para ver com os meus próprios olhos se ele estava bem. Mas sabia que não me era permitido ver o sítio por onde a mercadoria entrava. Estás com ar de quem precisa de um banho, disse a Jamie, desgrenhando-lhe o cabelo sujo e desalinhado, sem o largar. Ele tem de se deitar, observou Trudy. Trudy, resmungou Jamie por entre dentes, fitando a mulher com uma expressão sombria. Trudy lançou-me um olhar rápido e, entretanto, desviou-o. Deitar? Olhei atentamente para Jamie, afastando-o para o ver ao pormenor. Não me parecia cansado. Tinha os olhos brilhantes, as bochechas a luzir, sob a pele morena. Examinei-o de novo, atentamente, e fiquei petrificada ao observar a perna direita. Os jeans tinham um rasgão, poucos centímetros acima dos joelhos. O tecido estava manchado de vermelho acastanhado em volta do buraco, e aquela cor sinistra alastrava até à bainha. Sangue! Percebeu Melanie horrorizada. Jamie, o que aconteceu? Obrigado, Trudy. Ela não tardaria a descobrir. Vem, falamos enquanto vais andando. Trudy apoiou o braço de Jamie no seu e ajudou-o a avançar aos saltos, com um passo vagaroso, sendo que o peso do corpo era suportado pela perna esquerda. Jamie, diz-me o que aconteceu. Apoiei-o no meu braço, lado direito, tentando aguentar o peso do corpo dele o melhor possível. Foi uma estupidez completa e tudo por minha culpa. Podia ter acontecido aqui. Conta-me. Ele suspirou. Tropecei com uma faca na mão. Fui percorrida por um calafrio. Não devíamos seguir noutra direção? O Doc tem de te examinar. É de lá que venho. Foi onde começámos logo por ir. E o que disse ele? Está tudo bem. Limpou a ferida, ligou-a, disse-me que ficasse deitado. E vieste a andar este caminho todo? Por que não ficaste no hospital? Jamie esboçou um trejeito e olhou rapidamente para Trudy, como se procurasse uma resposta. O Jamie fica mais confortável na cama dele, alvitrou ela. Sim, concordou ele de imediato. Quem é que quer ficar deitado numa daquelas horrorosas camas desmontáveis? Olhei para os dois e em seguida para trás de mim. O grupo já se tinha ido embora. Os ecos das vozes chegavam até ali, vindos do fundo do corredor a sul. O que é que se passa? Perguntou Melanie, suspeitando de algo. Descobri que Trudy mentia tão mal como eu. Ao dizer que os outros membros do raid estavam a descarregar e a lavar-se, tinha notado um tom de falsidade na sua voz. Recordava-me de lhe ver os seus olhos a pestanejar para a direita, em direção ao túnel. Viva, miúdo! Olá, Trudy! Ian já nos tinha alcançado. Olá, Ian! Saudaram os dois em uníssono. O que aconteceu? Caí sobre uma faca, resmungou Jamie, baixando a cabeça. Ian soltou uma gargalhada. Não vejo onde está a piada, disse-lhe com uma voz severa. Desvairada de inquietação no interior da minha mente, Melanie imaginou-se esbofeteá-lo. Ignorei-a. É algo que pode acontecer a qualquer um, declarou Ian, batendo com o punho ao de leve no braço de Jamie. Isso mesmo, resmungou Jamie. Onde está o resto do pessoal? Observei Trudy pelo canto do olho quando ela respondeu. Eles tinham de acabar de descarregar uma coisa. Desta vez, os olhos dela dirigiram-se intencionalmente para o túnel do sul e a expressão de Ian endureceu, manifestando uma raiva momentânea. Depois, Trudy olhou brevemente na minha direção e deu por mim a observá-la. Despista-os, sussurrou Melanie. Baixei os olhos muito depressa para Jamie. Tens fome? Perguntei-lhe. Sim. Quando é que não tens fome? Perguntou Ian a gozar. Já tinha novamente o rosto descontraído. Ele conseguia mentir melhor que Trudy. Ao chegarmos ao quarto, Jamie deixou-se cair no grande colchão com uma expressão de alívio. Estás mesmo bem? Perguntei para me tranquilizar. Isto não é nada, a sério. Segundo o Doc, dentro de poucos dias já estou bom. Assenti com a cabeça, embora aquilo não me convencesse. Vou lavar-me, murmurou Trudy, preparando-se para nos deixar. Ian encostou-se à parede com o ar de quem ficaria por ali. Não levantes a cabeça quando mentires, sugeriu Melanie. Ian, e olhei fixamente para a perna ensanguentada de Jamie. Seria possível trazer-nos qualquer coisa para comer? Também estou com fome. Sim, traz uma coisa boa. Senti o olhar de Ian a pairar sobre mim, mas não ergui a cabeça. Está bem, concordou ele. Volto num segundo, sublinhando em particular o curto período de tempo. Mantive os olhos em baixo, fingindo observar a ferida, até sentir os passos dele cada vez mais longe. Não estás zangada comigo? Perguntou Jamie. Claro que não. Eu sei que não querias que fosse. Agora o perigo já passou. É isso que importa. Bati-lhe ao de leve no braço, com um ar distraído. A seguir, levantei-me, deixando o cabelo cair para a frente e tapar-me o rosto. Já me dava quase pelo ombro. Volto já. Esqueci-me de dizer uma coisa ao Ian. O quê? Perguntou ele, perplexo, com o tom da minha voz. Ficas bem, aqui sozinho? Claro que sim, retorquiu Jamie com a atenção dispersa. Escapei-me para o outro lado do biombo, antes de ele conseguir perguntar mais alguma coisa. O corredor estava deserto, sem Ian à vista. Teria de andar depressa. Sabia que ele já estava desconfiado. Apercebera-se que eu tinha reparado na explicação tosca e fingida de Trudy. Não devia demorar muito a regressar. Ao atravessar a praça principal, caminhava num passo rápido, sem correr. Exibia um ar determinado, como se estivesse a tratar de qualquer assunto. Encontravam-se ali poucas pessoas. Reid encaminhava-se para o túnel que dava para a piscina dos banhos. Ruth Ann e Heidi conversavam no corredor do leste. Lily e Wes estavam de mãos dadas e de costas para mim. Ninguém me prestou atenção. Mantive o olhar fixo num ponto à minha frente, sem focar o túnel do sul e apenas virando para lá no último momento. Assim que me vi no corredor escuro como breu, acelerei o passo e corri pelo caminho conhecido. O instinto dizia-me que era o mesmo cenário, que se tratava de uma repetição da outra vez, quando Jared e os outros tinham voltado para casa, vindos de um raid, e todos estavam tristes. O Doc tinha-se embriagado e ninguém respondia às minhas perguntas. Acontecia de novo aquilo que eu não poderia saber, aquilo que não queria saber, segundo as palavras de Ian. Senti a pele arrepiar-se na nuca. Talvez eu não quisesse saber. Sim, queres. Ambas queremos. Tenho medo. Eu também. Corri o mais silenciosamente possível através da escuridão do túnel.